CC Music Factory Pride, num cover do U2. Muito bem feita e marcou época na época, tanto quanto original com a banda U2, não é? CC Music Factory terminou o primeiro bloco, né? Tivemos aí CEO The Beginning, Stevie V com Dirty Cash, FG The Boys, Now That We Found Love, muito boa, feita pelo David Morales, inclusive. Found Love Double G começou o primeiro bloco do programa de hoje, e o segundo você não perde por esperar, tá? Tá cheio de pérolas, cheio de balas dançantes e gostosas de se curtir, ok? Você está ouvindo Flash House. Wilson Rádio Serviço. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. 18 horas e 35 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso. É uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco começa com uma pérola. Olha, não gosto de desmerecer o trabalho original de ninguém. Com Mr. Mister, essa música é fantasticamente fabulosa. Mas com essa Angélica, não ficou perdendo em nada. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time may be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Take these broken wings and learn to fly again, learn to live so free. And when we That's why I'm singing a song to you. I fell in love with a beautiful stranger. I know you can show me. Você está ouvindo as mixagens de DJ Marcante. Expose you when she slows you. Have your feet wet the crumbs. Misunderstood, ainda King Carnes com Betty Davis, Eyes. Mariah Carey, I Wanna Know What Love Is. A gente só tá falando de cover até agora, hein? Mas tem uma original aqui, tá? Madonna, Beautiful Stranger. Começamos com outro cover do Mr. Mister, com a Angélica, né? Broken Wings. Foi um set que fez você viajar bastante, né? Confessa. E semana que vem, se Deus quiser, o Flash